Marilu, diz-me se és mesmo tu. Marilu, deixa... O Marilu está na trongalhunguice com o amante, quando o marido mete a chave à porta. Ai, depressa, Godofredo, salta pela janela. Estás louca, mulher, estás louca. Salta, não custa nada, é o resto. Ai, mas mesmo, mas assim todo nu. Está a chover, vou apanhar uma pneumonia. Oh, homem, salta já, que se o meu marido não se encontra, vais apanhar muito mais do que uma pneumonia. Ai, que estou desgraçado. Shhh, shhh, shhh. Salta. Salta que ele mata-nos. Já vou, porra. Sem outra alternativa, Godofredo lá salta e cruza-se imediatamente com um casal que vai na rua a fazer jogging. Sem pensar duas vezes, Godofredo, mesmo acabado de cair lá de cima, junta-se a eles a correr. Boa tarde. Tarde. Boa tarde. Sabe mesmo bem, um joguinhozinho, não é? Assim, ao fim da tarde. Pois é, mas... desculpe lá. Você faz sempre jogging assim, sem roupa? Faço. Eu não suporto a roupa quando faço desporto. Então, mas usa sempre preservativo? Não, é só quando está a chover.